Afecheiro 95, capítulo 58. Feliz aniversário. Acampamento de maio, 1 de maio de 1771. Acordei logo após o alvorecer, despertada por algum tipo de inseto que me subia pela perna. Virei o pé e o que quer que fosse fugiu apressadamente para dentro da erva, evidentemente alarmado ao descobrir que eu estava viva. Mexi os dedos dos pés com desconfiança e, não encontrando mais nenhum intruso no meu cobertor, respirei fundo, o ar fresco, repleto de seiva, e relaxei voluptuosamente. Eu conseguia ouvir leves movimentações nas imediações, mas eram apenas os cavalos dos oficiais que acordavam muito antes dos homens a baterem com os cascos no solo e a sua forte respiração. O acampamento em si continuava silencioso. Ou quão silencioso um acampamento de várias centenas de homens podia ser a qualquer hora. A lona por cima das nossas cabeças animava-se com a luz suave e as sombras das folhas, mas o sol ainda não se levantara por completo. Fechei parcialmente os olhos, deliciada com a ideia de que só precisaria de me levantar dali algum tempo. E quando o fizesse, outra pessoa já teria preparado o pequeno almoço. Chegáramos ao acampamento na noite anterior, após uma viagem sinuosa pelas montanhas e atravessando as terras baixas no sopé dos montes, para chegar ao lugar de encontro, à propriedade do coronel Bryan. Chegámos em boa hora. Tryon ainda não chegara de New Bern com as suas tropas, nem os destacamentos dos condados de Craven e Carteret, que traziam as peças de artilharia e os canhões. Hoje, as tropas de Tryon eram esperadas a qualquer momento. Ou assim, o coronel Bryan nos dissera durante o jantar na noite anterior. Um gafanhoto caiu na lona por cima com uma pancada audível. Olhei para ele com os olhos semicerrados, mas ele não parecia disposto a entrar, graças a Deus. Talvez eu devesse ter aceitado a oferta da senhora Bryan de arranjar uma cama para mim dentro da casa, juntamente com algumas das mulheres dos oficiais que acompanhavam os maridos. Mas Jamie insistira em dormir no acampamento com os seus homens e eu ficara com ele, preferindo uma cama com Jamie e insetos a uma sem nenhum dos dois. Olhei de esguelha com cuidado para não me mexer, caso ainda ele estivesse a dormir. Não estava. Estava deitado, absolutamente imóvel, completamente relaxado, a não ser pela mão direita. Essa estava erguida e ele parecia examiná-la cuidadosamente, virando-a de um lado para o outro e lentamente curvando e esticando os dedos, da melhor forma que lhe era possível. O quarto dedo tinha a articulação fundida e ficava permanentemente rígido. O dedo do meio era ligeiramente torto, uma profunda cicatriz branca espiralando à volta da articulação do meio. A sua mão era calosa e dura do trabalho, e o pequeno estigma do ferimento com um prego ainda era visível, rosa pálido, no centro da palma da mão. A pele estava profundamente bronzeada e castigada pelo tempo, com sardas do sol e salpicada de pelos dourados. Eu achava-a extraordinariamente bela. Feliz aniversário, disse eu suavemente. Estás a fazer um inventário? Ele deixou a mão cair no peito e voltou a cabeça para me olhar, sorrindo. Sim, embora suponha que ainda me restem algumas horas. Nasci às 6:30. Só terei vivido meio século completo, perto da hora do jantar. Ri-me e virei-me de lado, pontapeando o cobertor para trás. O ar ainda estava deliciosamente fresco, mas não por muito tempo. Ainda esperas desintegrar-te muito antes do jantar? Perguntei a torçar. Penso que nada vai cair até lá, disse ele a pensar sobre o assunto. Quanto ao funcionamento, sim, bem. Arqueou as costas espreguiçando-se e deixou-se afundar outra vez com um gemido de satisfação quando a minha mão pousou sobre ele. Tudo parece estar em perfeito funcionamento, assegurei-lhe. Dei-lhe um beliscão, provocando-lhe um pequeno grito. Não tens nada fora de lugar. Ótimo, disse ele, fechando a mão com firmeza sobre a minha para impedir novas tentativas não autorizadas. Como é que sabias o que eu estava a fazer? O inventário, como tu dizes. Deixei que ele me segurasse a mão, mas mexi-me para apoiar o queixo a meio do peito dele, onde uma pequena depressão parecia feita para esse propósito. Eu faço sempre isso no meu aniversário, apesar de geralmente o fazer na noite anterior. Mais uma revisão do passado, acho eu, refletindo um pouco sobre o ano que passou, mas também faço uma avaliação geral. Penso que toda a gente o faz, só para ver se tu és mesmo a mesma pessoa do dia anterior. Tenho quase a certeza de que sim, assegurou-me. Não estás a ver nenhuma grande mudança, pois não? Ergui o queixo do seu local de apoio e examinei-o cuidadosamente de alto a baixo. Na realidade, era um bocado difícil olhar objetivamente para ele. Eu estava ao mesmo tempo tão habituada às suas feições e tão apaixonada por elas que costumava notar pequenas coisitas que amava nele. A manchinha no lóbulo da orelha, o incisivo inferior ligeiramente inclinado para a frente, desalinhado em relação aos companheiros, e reagir à mudança mais pequenina da sua expressão, mas não olhava para ele como um todo. Ele submeteu-se à minha inspeção tranquilamente, as pálpebras semicerradas contra a luz crescente. O seu cabelo tinha-se soltado enquanto dormia, espalhava-se pelos ombros, as ondas ruivas emoldurando um rosto fortemente marcado, tanto pelo humor como pela paixão, mas que possuía uma notável e paradoxal capacidade de se manter impassível. Não, disse eu finalmente, apoiando o queixo outra vez, com um suspiro de contentamento. Ainda és tu. Ele fez um pequeno grunhido de satisfação, mas continuou imóvel. Ouvi um dos cozinheiros esbarrar nos objetos ali perto, resmungando quando tropeçou no eixo de uma carroça. O acampamento ainda estava a ser montado. Algumas das companhias, aquelas com uma alta proporção de ex-soldados entre os seus homens e oficiais, eram organizadas. Muitas não eram, e por isso tendas tortas e equipamentos espalhavam-se pelo terreno numa confusão quase militar. Um tambor começou a soar, aparentemente sem qualquer efeito. O exército continuava a roncar. Acreditas que o governador será capaz de fazer alguma coisa com estas tropas? Perguntei um pouco cética. O avatar local do exército também parecia ter voltado a dormir. Diante da minha pergunta, no entanto, as pestanas longas e castanho-avermelhadas levantaram-se numa preguiçosa resposta. Sim, o Tryon é um soldado. Sabe muito bem o que fazer, pelo menos para começar. Não é muito difícil pôr homens a marchar em colunas e a cavar latrinas, sabes? Fazê-los lutar já é outra coisa. E ele pode fazer isso? O peito sob o meu queixo ergueu-se com um profundo suspiro. Talvez sim, talvez não. A pergunta é, ele terá de fazer isso? Essa era a pergunta, sem dúvida. Os boatos redupiavam à nossa volta como folhas de outono numa ventania desde Fraser's Ridge. Os reguladores tinham 10.000 homens que marchavam em conjunto sobre New Bern. O general Gage vinha de navio de Nova York com um regimento de tropas oficiais para subjugar a colónia. A milícia do condado de Orange tinha-se rebelado e matado os seus oficiais. Metade dos homens do condado de Wake tinha desertado. Herman Husband fora preso e metido no navio para ser levado a Londres, para ser julgado sob acusações de traição. Hillsborough fora tomada pelos reguladores, que se preparavam para incendiar a cidade e matar Edmund Fanning e os seus comparsas com a espada. Eu esperava que um deles não fosse verdade. Ou se fosse que Hubert Sherston não fosse um dos amigos de Fanning. Fazendo uma triagem da quantidade de rumores, suposições e pura especulação, o único facto de que podíamos ter a certeza parecia ser o de que o governador Tryon estava a caminho para se juntar à milícia. Depois disso, veríamos, supunha eu. A mão livre de Jamie pousou nas minhas costas, o polegar distraidamente a acariciar a minha omoplata. Com a sua habitual capacidade para disciplina mental, ele parecia ter eliminado completamente a incerteza das perspectivas militares da sua mente, pensando agora em algo completamente diferente. Tu alguma vez pensas, começou ele a dizer, interrompendo-se abruptamente. Pensar o quê? Inclinei-me e beijei-lhe o peito, arqueando as costas para o encorajar a coçá-las, o que ele fez. Bem, não sei se consigo explicar, mas passou-me pela cabeça que eu já vivi mais tempo do que o meu pai, o que não é algo que eu esperava que acontecesse, acrescentou com uma ligeira amargura. É apenas que, bem, parece estranho, apenas isso. Só estava a questionar se tu alguma vez pensaste nisto, quero dizer, tendo perdido a tua mãe tão cedo. Sim, o meu rosto estava enterrado no peito dele, a minha voz abafada nas pregas da sua camisa. Costumava pensar nisso quando era mais nova. É como sair numa viagem sem mapa. A mão nas minhas costas parou durante um momento. Sim, é isso. Pareceu um pouco surpreendido. Eu sei mais ou menos o que seria ser um homem de 30 anos, de 40 anos. Mas e agora? O seu peito moveu-se um pouco, com um pequeno ruído que poderia ter sido uma mistura de divertimento e atrapalhação. Nós inventamo-nos a nós mesmos, disse eu suavemente, para as sombras do cabelo que me tinha caído sobre o rosto. Tu olhas para outras mulheres ou homens, experimentas as vidas deles, para saber se encaixam em ti. Copias o que podes usar e procuras dentro de ti mesmo o que não consegues encontrar em mais nenhum lado. E sempre, sempre te perguntas se estás a agir corretamente. Senti o calor e o peso da sua mão nas minhas costas. Ele sentiu as lágrimas que deslizaram inesperadamente dos cantos dos meus olhos, molhando-lhe a camisa, e a sua outra mão veio-me tocar na cabeça e alisar o meu cabelo. Sim, é isso, disse ele outra vez, muito suavemente. O acampamento começava a agitar-se lá fora com sons estridentes e metálicos e pancadas surdas, além do som rouco de vozes sonolentas. Por cima das nossas cabeças, o gafanhoto começou a cricrilar, o ruído semelhante ao de alguém a raspar uma panela de cobre com a unha. Esta é uma manhã que o meu pai nunca viu, disse Jamie, ainda tão suavemente que eu ouvi, tanto através das paredes do seu peito como com os ouvidos. O mundo e cada dia nele são uma dádiva, meu querido. Não importa o dia de amanhã. Suspirei profundamente e virei a cabeça para pousar a face sobre o seu peito. Ele estendeu a mão delicadamente e limpou-me o nariz com uma dobra da sua camisa. Quanto a fazer um inventário, acrescentou ele, por assim dizer, tenho os meus dentes todos. Não me falta nenhuma parte do corpo. E o meu pirilau ainda se levanta sozinho de manhã. Podia ser pior. Capítulo 59. Máquinas de guerra. Diário da expedição contra os insurgentes, de William Tryon, governador. Quinta-feira, 2 de maio. Os destacamentos de Craven e Carteret partiram de New Bern com 2 peças de artilharia, 6 canhões de rodízio montados em carretas, 16 carroças e 4 charretes carregadas com bagagens, munições e as provisões necessárias para suprir os diversos destacamentos que deverão juntar-se a eles no caminho para a propriedade do Coronel Bryan, o ponto de encontro geral. O governador partiu de New Bern no dia 21 de abril e chegou à propriedade do Coronel Bryan no dia 1 de maio. Hoje, as tropas dos 2 distritos uniram-se. Sexta-feira, 3 de maio, acampamento Union. O governador passou os destacamentos em revista às 12 horas, no Prado, em Smith's Ferry, na margem oeste do rio Neuse. Sábado, 4 de maio, o exército marchou para o tribunal de Johnston, 15 quilómetros. Domingo, 5 de maio, marchámos para a propriedade do major Theophilus Hunter, no condado de Wake, 21 quilómetros. Segunda-feira, 6 de maio, o exército parou e o governador passou o regimento de Wake em revista numa reunião geral das tropas. O Sr. Hinton, coronel do regimento, comunicou ao governador que só conseguira 22 homens da companhia que recebera ordens para aumentar devido a uma insatisfação entre os habitantes do condado. O governador, notando um descontentamento geral no regimento do Wake, ao passar ao longo da primeira fila do batalhão, apercebendo-se que só um homem em cada 5 possuía armas e constatando que, diante da chamada para que se apresentassem ao serviço como voluntários, eles se recusaram a obedecer, ordenou ao exército que cercasse o batalhão. Isso feito, ordenou que 3 dos seus coronéis convocassem 40 dos homens mais aptos e ativos, cuja manobra causou um grande pânico no regimento, consistindo na altura de cerca de 400 homens. Durante a convocação, os oficiais do exército tentaram ativamente persuadir os homens a alistarem-se. E em menos de 2 horas, completou a companhia Wake com 50 homens. Com a chegada da noite, o regimento de Wake foi dispensado, os homens muito envergonhados com a sua desonra, como com a sua própria conduta que a ocasionou. O exército regressou ao acampamento. Quarta-feira, 8 de maio. O destacamento do coronel Hinton foi deixado para trás com a finalidade de evitar que os desleais daquele condado formassem um grupo e se juntassem aos reguladores nos condados adjacentes. Hoje de manhã, um destacamento dirigiu-se à residência de Turner Tomlinson, um famoso regulador, e fê-lo prisioneiro, trazendo-o para o acampamento, onde foi rigidamente confinado. Ele confessou ser um regulador, mas recusou-se a fazer qualquer revelação. O exército avançou e acampou perto de Boots, em New Hope Creek. Sexta-feira, 10 de maio. Parei, ordenei que as carroças fossem reequipadas, que colocassem ferraduras nos cavalos e que tudo fosse reexaminado e consertado. Passei 2 companhias da milícia de Orange em revista, em Hillsborough. O prisioneiro Tomlinson fugiu esta noite da prisão militar. Foram enviados destacamentos na sua pelgada, mas sem sucesso. Domingo, 12 de maio, avançámos e atravessámos o rio Ho. Depois acampámos na margem oeste. Esperava-se que os reguladores se opusessem à passagem dos monarquistas por esse rio, como era a intenção deles. Mas não suspeitando que o exército fosse partir de Hillsborough antes de segunda-feira, foram derrotados nessa parte do seu plano por esta repentina movimentação do exército. Hoje recebi relatórios volantes de que o general Waddell foi forçado pelos reguladores, com as tropas sob o seu comando, a atravessar outra vez o rio Yadkin. Um serviço religioso, com sermão, foi realizado pelo reverendo McCartney. Texto: se não tens uma espada, vende a tua roupa e compra uma. Hoje, 20 cavalheiros voluntários uniram-se ao exército, provenientes principalmente dos condados de Grenville e Bute. Passaram a formar uma tropa de cavalaria ligeira sob o comando do major MacDonald. Um regulador foi apanhado pelos grupos dos flancos, que estava emboscado com a sua arma. O comissário tirou da sua casa parte de um grande barril de rum armazenado lá para uso dos reguladores. Também alguns porcos pertencentes à sua família. Segunda-feira, 13 de maio. Marchamos para O'Neill. Ao meio-dia, um mensageiro enviado pelo general Waddell chegou com uma mensagem verbal, o mensageiro não tendo ousado trazer uma carta, com medo de ser interceptado. O objetivo da mensagem era informar que, na noite de quinta-feira, do passado dia 9, os reguladores, em número de cerca de 2.000, cercaram o seu acampamento e, da maneira mais ousada e insolente, exigiram que o general recuasse com as suas tropas para o outro lado do rio Yadkin, do qual estava a 3 quilómetros. Ele recusou-se a obedecer, insistindo que tinha ordens do governador para prosseguir. Isto tornou-os ainda mais insolentes e, com muitos gritos índios, tentaram intimidar os seus homens. O general, vendo que os seus homens não excediam 300, de um modo geral alistados contra a vontade, e com muitas das suas sentinelas a fugirem para o lado dos reguladores, foi obrigado a aceitar a exigência e, na manhã seguinte, bem cedo, atravessou o rio Yadkin com o seu canhão e a sua bagagem. Os reguladores concordaram, então, em dispersar e regressar às suas diversas residências. Foi imediatamente convocado um conselho de guerra para deliberar sobre o assunto secreto trazido pelo mensageiro, composto pelo ilustre John Rutherford, Lewis de Rosset, Robert Palmer e Sam Carnell, do Conselho de Sua Majestade, e os coronéis e oficiais de campo do exército, quando se decidiu que o exército deveria alterar a sua rota, entrar na estrada na propriedade do capitão Holt, que vai de Hillsborough a Salisbury, atravessar os pequenos e grandes rios Alamance com a maior parte possível da expedição e marchar sem perda de tempo ao encontro do general Waddell. Conforme planeado, o exército iniciou a marcha e, antes do anoitecer, acampou na margem oeste do pequeno Alamance, sendo enviado à frente um forte destacamento para se apoderar da margem oeste do grande Alamance para impedir que os grupos inimigos ocupassem esse posto estratégico. Esta noite recebi informações secretas de que os reguladores estavam a enviar batedores a todas as suas povoações e reunindo-se em Sandy Creek, perto da propriedade de Hunter. Avançámos e unimo-nos ao destacamento na margem oeste do grande Alamance, onde foi escolhido um local para o acampamento. Aqui o exército parou, até que fossem trazidas mais provisões de Hillsborough, para cujo fim várias carroças foram esvaziadas e enviadas do acampamento para Hillsborough. Foram trazidas informações secretas ao acampamento esta tarde, de que os rebeldes pretendiam atacar o acampamento à noite. Foram tomados os preparativos necessários para um combate e um terço do exército ordenado a ficar de prontidão a noite inteira, e o restante a dormir ao lado das suas armas. Não foi dado qualquer alarme. Terça-feira, 14 de maio. Paramos. Os homens receberam ordens de ficar no acampamento. O exército ficou de prevenção a noite inteira, como na noite anterior. Nenhum alarme. Quarta-feira, 15 de maio. Cerca das 6 horas da tarde, o governador recebeu uma carta dos insurgentes que ele colocou diante do Conselho de Guerra quando foi decidido que o exército deveria marchar contra os rebeldes na manhã seguinte, que o governador deveria enviar-lhes uma carta oferecendo-lhes um acordo e, em caso de recusa, deveria atacá-los. Os homens permaneceram de prevenção a noite inteira. Nenhum alarme foi dado, embora os rebeldes estivessem a menos de 8 quilómetros do acampamento. Do livro de sonhos, Hillsborough, 15 de maio. Ontem à noite fui dormir cedo e acordei antes do alvorecer, dentro de uma nuvem cinzenta. Todo o dia senti-me como se caminhasse dentro de uma névoa. As pessoas falam comigo e eu não as ouço. Vejo as suas bocas a mexer-se. Eu anuo com a cabeça e sorrio e depois afasto-me. O ar está quente e úmido e tudo cheira a metal quente. A cabeça dói-me e o cozinheiro está a bater com as panelas. O dia todo tentei lembrar-me sobre o que é que eu tinha sonhado e não consigo. Há apenas o cinzento e uma sensação de medo. Nunca estive perto de uma batalha, mas tenho o pressentimento de que estou a sonhar com o fumo de canhão.